O mundo roda e tudo muda sem parar. Mas uma coisa permanece igual. Gastam fortunas em anúncios pingo doce e aos funcionários pagam mal. Vou ao pingo doce de janeiro a janeiro, fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro. Onde estão as gajas boas do anúncio da televisão? No meu só há gordas e feias a servirem ao balcão. A puta da canção já roda quase o ano inteiro. A gaja canta em português, o coro é em brasileiro. Nem sossegado às compras um tipo pode ir, desde que entra até que sai, ouve esta caixa a ganir, a ganir, a ganir. Vou ao pingo doce de janeiro a janeiro, fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro. Vou ao pingo doce de janeiro a janeiro, fica perto de casa e fodo lá o meu dinheiro. Pingo doce, uma merda é que se paga pouco. Pingo doce é do caralho.